de notícias. Paulo Lima informa a hora certa. Agora é assim, são 7:29. Em isso, contra 515. Rádio Cultura de Assis Limitada. Em 15 kHz. Onda Média. Onda Média. Estúdios na rua 15, do Constante, no décimo andar. Cultura M. Em Assis, São Paulo. São Paulo. Notícias. É a hora certa. Agora é assim, são 7:48. Você está ligado na News FM. Estamos se reparcelando sua dívida. Pague com até 100% de desconto nos juros. E em até 12 vezes. Isso mesmo. Reparcele sua dívida na próxima semana. Funcionários públicos, empresas conveniadas, Uber e para quem prestou o Enem. Está fácil conquistar o seu diploma sem sair de casa. Vem estudar na Universidade Política de Justiça. Para mais informações, entre em contato conosco pelo WhatsApp 18981978831 ou 18996299144. Minuto 7:56, estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do nosso plantão de notícias. Começamos a voltar amanhã a partir das 7:05 da manhã com mais notícias e informação para vocês na rádio. A direção geral do José Antônio de Camargo, Amado de Camargo, departamento comercial de Bota e da retaguarda central do Flamengo, Manuel Fernandinho e o Edson Santos, apresentação é minha. Estou indo embora, mas prometo, vamos ali, voltar amanhã, a partir das 7:05 da manhã. Mas não vai embora não, tá chegando aí o programa Manhã com Deus, um programa para edificar ainda mais a sua vida. E não se esqueça que às 14h estarei de volta com o programa Tarde é Sua, Tarde é Nossa, aqui na Cultura. A todos aquele abraço, meus amigos e amigas do rádio. Deus abençoe a todos, uma ótima quarta-feira. Pelo amor de Deus, eu vou ser claro e sincero, não quero ler seu nome aqui, tá? Eu quero ler seu nome aqui em data de aniversário, em sorteio e em outra coisa mais. Menino, menino, pelo amor de Deus, se cuidem, se cuidem, tá? Se cuidem, só isso. Tchau, sim, seu região, tchau, meu Brasil, e até amanhã, se nós não podemos ter uma opinião. Tchau, tchau.